DJ Marcelo. Tem gente dizendo por aí que é DJ, mas DJ que você pode confiar é só DJ Marcelo. Se dizer DJ é muito fácil, mas talento e criatividade não é pra qualquer um. DJ Marcelo, tem tanta gente dizendo que é DJ que tem até cachorro dizendo que é. DJ Marcelo Productions. Mixagem e produções DJ Marcelo. Sucesso, filho! Mesmo assim não tem mais volta, pois me trocou por um... piadas, com palavras de amor. Ainda sinto tanto essa dor que fica DJ Marcelo, talento e criatividade não é pra qualquer um. Aconteceu, eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? DJ Marcelo, fazendo o show acontecer. Ela já sabe o que é o amor, e foi preciso eu ensinar. Mas ela só sabe dizer que me ama e adora. Eu me apaixonei outra vez, mas era uma menina só, uma menina de um pouco mais de 16. Eu me apaixonei outra vez, mas era uma menina só, uma menina de um pouco mais de 16. Aí, DJ, mostra pra essa galera que se pra ser o melhor de verdade, tem que fazer a parada diferente. Tem que andar o que faz. Então para de mesmice, porque pra ser DJ tem que ter pegada. Ela já sabe o que é o amor, e foi preciso eu Obrigado, meu Deus. Eu quero só você. Jazz. DJ Marcelo, talento e criatividade não é pra qualquer um. Tocar sucesso, filho. Se não me toca, porque não me quer. Rana, eu consigo entender. E eu sei que tem outra mulher. Eu sou obrigado, meu Deus.